A paz do Senhor, meus queridos irmãos, irmãs, é com alegria que nós vamos compartilhar uma segunda unidade dessa nova série para a liderança cristã. Você que já é líder, ou você que é um discípulo de Jesus, e pode vir a ser um líder, até alguns aspiram liderança em departamentos, ministérios, ser um evangelista, ser um professor, um profeta, um mestre, um pastor. Ou seja, para você que está atuando ou que poderá vir a atuar na condução do povo do Senhor, nós estamos fazendo essa série sobre o Espírito Santo. E hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos trabalhar o tema O Espírito Santo, uma promessa de Deus para você. Estamos nos alicerçando em um livro do pastor Kenneth Hagin, que sem dúvida nenhuma foi e ainda deve estar sendo uma das pessoas mais usadas por Deus nessa área. Ontem não foi possível enviar, estivemos na igreja de Vargem Alegre, nossa segunda igreja do campo, Minas Gerais, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Galileia. Hoje tenho dois atendimentos ainda pastorais, portanto, faremos logo pela manhã e você pode ouvir, se tiver oportunidade, indo para o trabalho, ou na hora do almoço, ou voltando do trabalho, ou à noite, fique à vontade. Muito bem. Em que sentido o Espírito Santo é uma promessa para nós, uma promessa para você? Em Atos, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8, diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Note, querido irmão, irmã, que em Atos 5 e 8, ou de 5 a 8, se você puder ler todo o trecho, Jesus estava falando da promessa do Espírito Santo para a igreja, o corpo vivo de Cristo. Não estou me referindo aqui a uma denominação. Ontem recebemos uma postagem do nosso irmão Everson, também nosso irmão Mauro postou uma palavra de anuência, de concordância, e por isso eu já quero dizer a você: a igreja, corpo vivo de Cristo, não é uma denominação, mesmo que você pertença a uma, eu pertença a outra, outros pertencem à terceira, à quarta, à quinta e assim por diante. Mas a igreja são os seguidores de Jesus, aqueles que nasceram de novo e são então novas criaturas, têm uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, como até está na postagem. Portanto, o texto diz: Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 5. Irmãos, esta é uma promessa de Deus para nós. Essa é uma promessa do Senhor para a igreja. Não as igrejas, mas a igreja, o corpo de Cristo Jesus, o corpo vivo de Cristo. Para quê? Diz o versículo 8. Para termos poder, para você, líder de departamento ou ministério ou grupo societário de homens, mulheres, jovens, ou para trabalhar com crianças ou com casais, para você ter poder, autoridade para realizar esse ministério. E você vai receber esse poder ao descer sobre você o Espírito Santo e será testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, que para eles naquele momento representava ali o que nós conhecemos hoje como a Europa. Eles não tinham conhecimento, você sabe disso, da América, e também não tinham conhecimento há 2000 anos atrás do Extremo Oriente, nem da Oceania. Então, o texto vai numa crescente partindo de Jerusalém. Jerusalém, que era a capital ali do Reino do Sul, e também era chamado de Judéia, mas Judéia já era uma região maior do que a cidade de Jerusalém. Então você pode trabalhar tanto no lugar, exatamente no lugar onde você vive, ou numa região vizinha, mais ou menos próximo ainda da sua casa, que seria a nossa Judéia, hoje, a vizinhança ou uma cidade próxima, como aqui, entre Folhas e Vargem Alegre, são apenas alguns quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Daqui a Caratinga são 20 e poucos quilômetros. Então, isso seria a nossa Judéia. É só você fazer a comparação com o lugar onde você está no Brasil ou nas nações e ver a cidade próxima ou o bairro mais próximo, não exatamente onde você está, mas na cercania, nas proximidades. Samaria já ficava mais ao norte, bem ao norte lá, perto da Galileia, ao norte de Israel. Então, é como se nós saíssemos, nós que estamos aqui no Brasil, saíssemos e fôssemos em direção a uma região extrema, dentro ainda das nossas fronteiras, porque Samaria ficava praticamente paralelo à região da Galileia. E até os confins da Terra. Quando ele está dizendo isso, está dizendo além das fronteiras, aqueles que são chamados para exercer a ação missionária fora do seu país. E quantos que eu conheço que realizam o trabalho fora do país? Quantos que você conhece, ou pelo menos já ouviu falar? É isso. Então, há uma promessa de que nós seremos imersos, submersos no poder do Espírito Santo. E isso aconteceu 50 dias após a morte do Senhor Jesus. E quando isso aconteceu, os discípulos receberam o poder e começaram a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e através disso foi o mundo foi sendo alcançado, o mundo conhecido, e depois até ao longo de 2000 anos chegar até nós, até chegar em nossas vidas. Então nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, líderes, a partir de agora eu só vou usar essa palavra, tá bem? Você que é líder, você precisa de autoridade, de poder para enfrentar as batalhas e lutas espirituais. São coisas invisíveis, operações do mal para facilitar, ações malignas desse mundo tenebroso. Você precisa de poder e autoridade para vencer, como um nascido de novo, a tentação desse mundo, porque esse mundo apresenta uma série de seduções e de valores que se contrapõem aos valores que Jesus nos ensinou. E você precisa de poder para enfrentar demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, demônios, que são autoridades espirituais malignas e que usam pessoas, e devem estar usando pessoas próximas a você. Você já deve ter percebido isso, aquela antipatia gratuita. Você não sabe por quê, mas a pessoa quer fazer de tudo para te sabotar, quer fazer de tudo para te prejudicar. Na verdade, não é a pessoa. Paulo vai nos ensinar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Ou seja, essa pessoa está sendo utilizada pelo mal. E você precisa de poder e autoridade. Se for uma luta espiritual mesmo, só com jejum e oração, até para expelir esse espírito maligno que está tentando te atormentar. E algumas situações da tentação do mundo também. Você precisa de poder e autoridade. E as tentações da velha natureza, que você já não é mais uma velha natureza, você é uma nova natureza, você nasceu de novo. Mas a velha natureza, às vezes, tenta se levantar de novo. Vou usar uma linguagem bem acessível. Tendências do teu próprio ser, características da tua própria, muitas vezes da tua área de maior fragilidade, que tentam ressurgir. Já morreram quando você nasceu de novo. Você já sepultou essa natureza, mas às vezes elas tentam, reaparecer em nossas vidas. Para vencer, só com poder. E que poder? Poder do Espírito Santo. Que autoridade? Autoridade do Espírito Santo. Ele é a pessoa da Trindade, responsável para nos conduzir a toda a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. É isso que a Bíblia diz. Santifica-os na verdade, Jesus orando disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para viver o modelo, a vida no modelo de Jesus, segundo os padrões do reino dos céus, é necessário que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Ele veio habitar em você, ele habita em você. Ele fez da sua vida o tabernáculo, nós estamos vendo isso em Êxodo. Ele habita nesse santuário que é a sua vida. E ele te dá autoridade para ser uma testemunha, um mártir até se for necessário. E muitas vezes é necessário, muitas vezes, você acaba sendo um mártir mesmo. Ou no colégio, ou na faculdade, ou no trabalho, ou em outras, ou em outros relacionamentos familiares. Há um martírio, há um apedrejamento, há um isolamento que as pessoas fazem de você para que você seja impedido de falar de Jesus, mostrar, mais do que falar, demonstrar a vida de Jesus. Tá bem? A amizade vai muito bem, obrigado, tudo bem, até você se identificar como uma testemunha. Às vezes nem precisa se identificar dizendo, eu sou cristão, seguidor de Jesus, mas a tua atitude é reconhecida pelo inferno, e aí, sendo reconhecida, ele vai tentar te prejudicar dessas três formas, ou diretamente, ou através das seduções do mundo, ou tentando despertar uma área amortecida já da sua velha natureza. São as tentações. Note, querido líder, que em Atos 1, 5 e 8, e o versículo 8 também, Jesus estava falando da promessa do Espírito Santo para a igreja. A igreja. O corpo de Cristo. Disse: vós sereis batizado com o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo. Atos 1:5. Agora, em Atos capítulo 2, vemos o cumprimento da promessa. Jesus derramou isso que vedes e ouvis. Nós vemos em Atos 2:33, quando Pedro estava pregando. Ainda em Atos 38 e 39, Atos 2:38 e 39, Pedro contou aos ouvintes que a promessa do Espírito Santo era dada a todos quantos crescem. A todos quantos crescem. Então, se você crer na palavra, você será batizado no Espírito Santo. Submerso, tá bem? Aí não é uma questão de ser submerso em água. E quando a gente fala de ser inserido no fogo, não é que você vai entrar, no fogo, literalmente falando, mas entrar no poder de Deus, no poder do Espírito. Essa é uma promessa. Todo discípulo de Jesus pode receber essa promessa. E quero dizer a você que os dons do Espírito Santo não são a evidência de que você já recebeu o Espírito. A evidência é o novo nascimento, como nos disse o nosso irmão. Você recebe uma nova vida e a pessoa da Trindade que te conduz hoje à vida, à imagem e semelhança da vida de Jesus, ao modelo que Jesus representou, foi, ensinou, curou, libertou, viveu. E se para você ser inserido nesse modelo, que nós chamamos de vento ou de fogo, para você ser inserido, basta que você nasça de novo e creia que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade responsável por conduzir a igreja, não as, a igreja, corpo vivo de Cristo, até a volta de Jesus. Tá bem? Então não é uma questão de denominação, muito correto o que o irmão postou. Não é uma questão de pertencer a uma denominação, não. É uma questão de ser seguidor de Jesus. E aí você tem uma promessa. O Espírito Santo já vem habitar em você e faz da sua vida o santuário dele. Mas há uma promessa de que ele pode ocupar todos os cômodos da sua casa, todos os lugares da sua vida, todo o aspecto do seu ser inundado por ele. Isso é o que se chama de batismo no Espírito. Então, eu quero que, em primeiro lugar, você, líder, entenda, para desempenhar liderança, você precisa estar ungido pelo Espírito Santo. Perceba, Jesus não tinha pecado nenhum e, mesmo assim, sempre arrumava um tempo para orar ao Pai. No seu batismo, apareceu uma pomba representando a pessoa do Espírito Santo. Ele que foi gerado pelo Espírito Santo, continuava a buscar o poder do Espírito Santo. Ele foi para o deserto depois desse batismo, né? Depois dessa unção, depois dessa plenitude. Até ele, que não tinha pecado algum, precisou do Espírito Santo. Até porque a Trindade trabalha em absoluta coesão. Eles são consubstanciais para aqueles que já estão mais adiantados e entendem isso. E para quem está começando, eles são três pessoas, mas da mesma substância, da mesma família. São Deus desde a eternidade, desde o antes e até o depois, que a eternidade não tem começo nem tem fim. Mesmo Jesus, para exercer o ministério, ele, como filho de Deus, na condição de filho do homem, se revestiu do Espírito Santo. Ora, se ele se revestiu, nós também precisamos nos revestir do Espírito Santo para exercer o ministério, a liderança que Deus está propondo para nós. Em segundo lugar, deve ficar claro para você que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu acabei de mencionar. Não é uma energia impessoal. Ouve-se muito essa expressão: ah, nós somos de boa energia, olha, nós precisamos mandar uma energia para as pessoas. O Espírito Santo não é uma energia impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João 14,6, Jesus se refere ao Espírito Santo como uma pessoa: rogarei ao Pai e ele, o Pai, vos dará outro consolador, a fim de que o consolador esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, portanto, é uma pessoa. Ele é o outro da Trindade, é o terceiro, não numa relação de subordinação, nem uma relação hierárquica entre eles, tá bem? Não é isso. Nem de procedência anterior ou posterior. Não se pode falar isso quando se fala de eternidade. Aí é um pouquinho só uma vírgula de teologia sistemática. Quando nós falamos de eternidade, nós não podemos falar de antes ou depois. É como uma linha, né? Uma linha reta. Lembram do colégio? Uma linha. Tanto para um lado como para o outro, essa linha representa o infinito. O Espírito Santo é uma pessoa. Em outras palavras, quando recebemos o Espírito Santo, irmãos, irmãs, líderes, recebemos a Ele, a terceira pessoa da Trindade, e não uma energia ou um objeto. Jesus disse que ele permanecerá para sempre conosco. Aleluia! João 14, 16, como eu li para vocês agora um pedaço. Algumas pessoas colocam assim a situação: recebi o batismo. Não foi, porém, o batismo que realmente receberam. Você não recebeu exatamente o batismo. Você recebeu o Espírito Santo. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Irmãos pentecostais, eu estou também na Assembleia há 5 anos, vou completar em dezembro 5 anos. Então preste atenção, não é exatamente o batismo. Você recebeu uma pessoa. O Espírito Santo é que você recebeu. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho a plenitude do batismo. Não é, não existe isso. Você deve buscar a plenitude do Espírito Santo. Isso é que se chama de batismo. Batismo significa submergir, imergir. Então você vai ser submerso na vida do Espírito, na ação do Espírito, na unção do Espírito. É o Espírito quem você recebe. Nós não estamos cheios do batismo. As pessoas não estão cheias do batismo no Espírito Santo. Essa não é uma declaração bíblica. Pelo contrário, elas estão cheias do próprio Espírito Santo. Aleluia! Elas estão cheias do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Receber o Espírito Santo é mais que uma mera experiência, não é um sentimento de um dia, nem só uma conclusão racional acerca da Trindade. Ah, eu consigo compreender que é uma família e são três pessoas, então eu chegando a essa conclusão, então eu vou receber. Não, não é exatamente uma experiência, nem uma capacidade de racionalizar. Não é exatamente isso. Quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos uma pessoa divina. Ele vem morar em nós, ele vem habitar em nós, ele vem fazer das nossas vidas o seu lar ou o seu tabernáculo. Tá bem? A sua tenda, a sua moradia. E se você quiser, aí e disser para ele: Espírito, toma conta de todo o meu ser, eu me abro para todo o teu agir, para todo o teu ensinar, para todo o teu ministrar, para todo o poder que o Senhor quer me dar. Aí você vai sendo revestido, você vai recebendo a unção, né? E o batismo do Espírito, você vai sendo submerso, imerso no poder do Espírito Santo. Agora, receber o Espírito Santo é apenas o início. E é bom ficar claro que a plenitude do Espírito Santo não é para os ímpios, como aquele mágico que queria o poder, Simão. E para a plenitude do Espírito não é para os ímpios e nem para causa qualquer ou profana, ou para tirar proveito para si mesmo. É para os discípulos de Jesus, é para a igreja. Referindo-se à plenitude do Espírito Santo, Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. João 14, 17. Confira. O mundo não pode receber. Então, eles dependem mesmo dessa pseudo-energia, que não conhece a Jesus, porque eles não podem receber do Espírito. Só pode receber quem nasceu de novo. Aleluia. E tendo nascido de novo, isso pode acontecer, esse revestimento, esse momento de enchimento, de selo, do poder. Pode acontecer no mesmo momento, como Paulo, que antes era Saulo, Ananias orou por ele e ele foi, caíram as escamas dos olhos e ele foi batizado. E já começou a pregar com poder. Pode acontecer no mesmo momento ou pode acontecer, posteriormente. O que importa não é ficar discutindo se é na mesma hora ou se é um dia depois, uma semana depois, um mês depois. O que importa é ser revestido do poder de Deus. Nós recebemos o novo nascimento e temos, como receber a plenitude do Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo, tá bem? Em terceiro lugar, a salvação. Vamos fazer uma diferenciação aqui. A salvação descrita em João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Repare bem esse texto. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso significa um novo nascimento, a salvação. Aleluia! E a vinda do Espírito Santo morar no coração desse que se tornou nascido de novo. O batismo no Espírito Santo é uma outra realidade, é uma realidade que pode ser concomitante ou depois, mas que significa não uma fonte, e sim várias fontes. Claro que estamos usando aqui metáforas, e o próprio texto é metafórico, é uma figura de linguagem. O batismo no Espírito Santo é como é como rios de águas vivas. Preste atenção no texto. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou, em quarto lugar. Então, em terceiro lugar, nós podemos receber a plenitude do Espírito. Mas ela é diferente do novo nascimento. O novo nascimento é o início, é o começo. Tá bem? Você nasce. Nascer é começar, né? Começar a vida, começar de novo. Novo nascimento, uma nova vida. E a água aqui está simbolizando o Espírito Santo. E a água que ele der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, isso diz respeito à salvação. Agora, veja o versículo 37, 38 e 39 de João. No último dia. João capítulo 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, em João 7, 37 a 39, a referência diz respeito, o rios, no plural, de água viva, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. No versículo 38, refere-se à experiência da plenitude do Espírito Santo na vida do Filho de Deus que nasceu de novo. Para o mundo não é, só para o novo nascido. Agora, para aquele que nasceu de novo e deseja receber, ou recebe, em quarto lugar, Ao invés de uma fonte, é como se fossem rios de água viva, tá bem? Usando aqui, volto a dizer, a figura de linguagem que Jesus mesmo usou, rios. Isso já representa a plenitude, são duas realidades diferentes. O novo nascimento é uma, o batismo no Espírito é outra. Agora, algumas denominações, eu nem vou ficar entrando nisso, dizem que tudo acontece no novo nascimento. Não é isso que a Bíblia mostra. Porque há pessoas que a Bíblia relata que eram convertidas e a Jesus já estavam até trabalhando em missão, mas nem sabiam que poderiam receber o Espírito Santo. Paulo pergunta para dois desses, né? Já recebestes o dom do Espírito? E eles falaram, provavelmente foram evangelizados por Apolo. Nós nem sabemos disso, nem sabemos o que é isso. Então, João 7, 37 e 39, a referência diz respeito a rios de água viva. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. 7, 38. Refere-se à experiência da plenitude. Em quarto lugar, a plenitude do Espírito na vida do Filho de Deus, que nasceu de novo. Essa foi a minha experiência. Essa foi a experiência de todos da Bíblia que passaram pelo Pentecostes. Todos, sem exceção. Agora, enquanto a pessoa não sabe disso, ela não desfruta. E eu volto a dizer, pode acontecer no mesmo dia? Então, como dizem algumas comunidades, pode acontecer no mesmo dia, que bom que aconteça no mesmo dia. Agora, pode acontecer depois, depende da sua fé, da sua disponibilidade de dizer: Senhor, vem e eu quero rios de água viva no meu interior. Em quinto lugar, o Espírito Santo no novo nascimento é o mesmo que no batismo no Espírito Santo. Isso precisa ser corrigido. Há ensinos exagerados na igreja, equivocados. Nós podemos sim receber a plenitude, o batismo do Espírito no novo nascimento? Sim, podemos. Também há casos em que as pessoas podem receber a posteriori, depois do momento do novo nascimento? Sim, há casos em que a pessoa pode receber depois. O que não pode é deixar de receber. Então, não cabe essas discussões denominacionais. E quando você faz parte da igreja, você já se descolou, dessas questões denominacionais. Você fica com a doutrina bíblica. E a doutrina bíblica mostra que o Espírito Santo no novo nascimento é o mesmo que no batismo. É o mesmo. Só são duas ações diferentes, duas operações diferentes. É como a graça. A graça é a mesma, mas a graça, que é a mesma, atua prevenientemente para a nossa salvação, atua nos justificando de todos os pecados, é graça justificadora, ela opera a nossa santificação, então é graça santificadora. Tudo é favor imerecido, obra da graça. E será a mesma que vai operar a nossa glorificação quando formos morar eternamente com o Senhor. A graça glorificadora. É a mesma graça, mas operando obras diferentes. Uma coisa é justificar, outra coisa é santificar, outra coisa é glorificar. Tá bem? Mesma coisa com o Espírito. Uma coisa é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, ele se arrepende do seu pecado, confessa Jesus como Senhor e dá o senhorio da sua vida a Deus. Nasce de novo e confessa Jesus como Salvador e é salvo da penalidade do pecado, da consequência do pecado, do salário do pecado. Isso é uma coisa. O batismo é outra coisa. É a plenitude, é o enchimento, é o batismo, é a imersão no poder de Deus, para que nós possamos realizar as mesmas obras que Jesus realizou, ou obras até maiores. Então, em quinto lugar, o Espírito Santo no novo nascimento é o mesmo que no batismo no Espírito Santo. É o mesmo Espírito, só que operando duas coisas diferentes. Na primeira parte, ele entra na sua vida e faz morada, e você o aceita como Senhor da sua vida, Jesus como Senhor, e o Espírito vem e te conduz. A outra é quando você diz: eu quero que o Senhor inunde o meu ser totalmente. E eu recebo essa inundação. Eu recebo esse fogo, eu recebo esse vento, eu recebo esse poder. Aí você vai receber o batismo no Espírito, porque João batizou com água, mas Jesus batizou no Espírito. Em sexto lugar, falar em outras línguas não é evidência do novo nascimento. Há muitas igrejas pentecostais, sobretudo, que ficam inculcando isso nas pessoas e geram uma neurose na pessoa, porque ela nasceu de novo e não fala em línguas, as línguas, a variedade de línguas. Paulo até disse que ele falava mais do que qualquer outra pessoa, mas preferia falar uma palavra compreensível do que a variedade das línguas que ele tinha recebido para que o corpo fosse edificado. Então, falar em outras línguas não é evidência do novo nascimento. Aquilo que te faz, então, discípulo de Jesus, tá bem? Não é evidência. Não há nenhum lugar que Jesus tenha dito que falar em outras línguas seria a evidência do novo nascimento. Em sexto lugar, isso é preciso ser dito. E nós temos que nos apropriar do batismo, do novo nascimento e do batismo, duas operações diferentes. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, olha a ação trinitária, o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha que coisa linda, o Pai dá o Espírito Santo, a terceira pessoa. A primeira pessoa dá a terceira. Assim como o Pai e o Espírito colaboraram na ação ministerial da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, o Filho de Deus, eterno Filho de Deus, e que se fez Filho do homem, o Messias de Israel, e viveu entre nós 33 anos, aproximadamente. Vamos falar 33. Que aí fica mais fácil, tá bem? Deus é somente o Pai daqueles que nasceram de novo. E aqueles que nasceram de novo, Deus Pai dá o dom do Espírito. Então, eu vou repetir uma coisa que já mencionei lá atrás. Não é para quem não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem o Espírito Santo morando dentro de si. Por isso não pode ser selado, por isso não pode ser batizado, por isso não pode ser imerso ou submerso na ação do Espírito. Porque não nasceu de novo ainda. Então, em sexto lugar, é importante que você entenda isso. Que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos quando eles nos pedem, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe o pedirem, dará o Espírito para o novo nascimento e dará o batismo no Espírito, que é o batismo de Jesus. Não é o batismo de arrependimento para conversão a Jesus como Senhor e Salvador. É o batismo no Espírito para receber poder, unção, autoridade. Tanto que os galileus, semi-analfabetos ou totalmente analfabetos, saíram pregando logo depois do Pentecostes e todo mundo ficou maravilhado com o conhecimento deles. Não só com o conhecimento, mas o fruto de 3 mil almas se convertendo depois de um sermão. Num primeiro momento, até acharam que eles estavam cheios, de embriagados, logo pela manhã, cheios de vinho na cabeça. Depois veio uma pergunta inevitável: como que esses galileus estão falando? E cada um de nós entende na sua língua. Esse era o contexto daquele momento. Tá bem? Mas o que vai acontecer em outros momentos, até com Pedro, por exemplo, na casa de Cornélio, e com Paulo, com esses discípulos que eu mencionei, e assim por diante, já é o batismo no Espírito Santo. Mas isso é só para quem é nascido de novo. Em sétimo lugar, o vinho novo tipifica o Espírito Santo. Eu vou repetir: tipifica o Espírito Santo. E o Espírito Santo opera duas obras, para ficar bem claro. Primeira obra, você nasce de novo. Segunda obra do Espírito Santo, ele te faz submergir, imergir no seu poder, na sua graça, na sua unção. Ele toma conta de tudo da sua vida. Por isso que a gente com muito poder e autoridade, e há outros que não têm tanto poder, porque desconhecendo que podem receber, não pedem e não recebem. Então o vinho novo tipifica a pessoa do Espírito Santo. Agora preste atenção em Marcos 2, 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, o rasgo, o rompimento. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Portanto, irmão, irmã, líder, não é para o mundo, é para quem nasceu de novo, o batismo no Espírito, o poder do Espírito. Jesus disse que ninguém põe vinho novo em garrafa velha, falando, numa linguagem mais próxima à nova, nossa hoje. Naqueles tempos, não era exatamente garrafa, usava-se um couro, um bornal, né, de couro de animais para servirem de garrafas. Ah, seria a garrafa da época, tá bem? Ela era feita de couro para guardar o vinho. E eles podiam usar, essas garrafas de couro, entre aspas, uma só vez, porque se fossem estocadas durante mais de um ano, os odres de couro ficariam secos e com rachaduras. Se então vinho novo fosse colocado dentro deles, esses odres estourariam, se romperia o couro, abriria, rasgaria, romperia. Então, nas Escrituras, o vinho tipifica a pessoa do Espírito Santo. E Deus não poderia dar o Espírito Santo na sua plenitude a alguém que não fosse uma nova criatura. Volto para o texto que o irmão postou ontem, irmão Everson. Graças a Deus, porque o homem pôde ser transformado em nova criatura por meio de Jesus Cristo. Irmãos, líderes, Jesus disse que se pusermos vinho novo em odres velhos, os odres se romperão. E se colocasse o Espírito Santo em pessoas que não tivessem nascido de novo, a plenitude da glória, da Shekinah ou da Kabod, que era a própria presença pesada de Deus, o peso da presença de Deus, a manifestação plena da sua glória, se colocar em quem não nasceu de novo, elas estouram. Não conseguem conter essa vida de Deus. A pessoa precisa vir a ser primeiro uma nova criatura, antes de ser possível enchê-la do vinho novo. Encher a garrafa do vinho novo é uma outra forma de dizer plenitude do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Esse enchimento, esse transbordar. Não porque rasgou, mas porque. Não tem aquela tampinha, então está transbordando. O batismo faz isso. A pessoa transborda. Ela não consegue fazer outra coisa na vida a não ser pensar em adoração. Mesmo no seu trabalho, mesmo no seu estudo, claro que está se concentrando no estudo, no trabalho, ou no trânsito dirigindo, se você vier ouvindo essa mensagem, mas em todo o tempo sua vida está voltada para o Senhor, porque o vinho está transbordando em você. Você pensa no Pai, pensa no Filho, pensa no Espírito, você aspira pela presença dele como a corça suspira pelas águas. Você anseia pela missão, pela conversão de pessoas. Você não consegue ficar sem interceder todos os dias diante do Senhor. Você não consegue ficar sem jejuar todos os dias. Por isso nós temos a certeza. Outro dia falávamos isso aqui com o pastor Jessé, alguns jovens que estamos trabalhando. Não é possível pensar que tenham sido batizados pessoas que, eu estou cansado, não vai dar, tal. Claro que a gente está cansado, de vez em quando a gente cansa, né, do trabalho, cansa do estudo, cansa das atividades da igreja. Não pense que a gente não cansa, não. Como líderes, como pastores, cansamos sim, mas a presença dele é tão transbordante, é tão inebriante, é tão, sabe, inefável, impensável, indescritível, que você se lança a tomar desse vinho, a tomar do vinho novo. Então, ela representa a bênção para aquele que nasceu de novo, por exemplo, para tomar a Santa Ceia do Senhor. Se alguém que não é convertido toma da Santa Ceia do Senhor, por isso nós devemos ser muito zelosos na hora de servir a Santa Ceia e instruir a pessoa. Se você não nasceu de novo, se você não é batizado, ou se pelo menos, né, se não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que não tenha sido batizado, porque aí varia também de comunidade para comunidade, mas preste atenção, se a pessoa não nasceu de novo e ela vai ali na igreja e ela vai participar da Santa Ceia, por participar, aquilo pode adoecê-la, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, adoecê-la espiritualmente, ou ela pode até morrer espiritualmente. Eu não duvido que isso possa acontecer até fisicamente também. Em princípio, a gente imagina no campo espiritual. Porque a pessoa está mexendo com o Santíssimo. Com aquilo que o Santíssimo Jesus deixou. na última ceia que ele celebrou com os apóstolos, né? Aí os seguidores de Zwinglio vão dizer que é um memorial, os seguidores de Lutero vão dizer que é uma consubstanciação, os outros vão dizer outra coisa e assim por diante. Mas, independente, ela é uma soma de tudo isso. Ela só não é transubstanciação, né? Isso, por favor. Porque se você pegar o pão e o vinho e levar no laboratório, vai se descobrir que a substância é pão, não é a carne de Jesus. Então pode mastigar o pãozinho e pode beber o suco da uva, que é servido, ou se for servido o vinho, pode beber, você vai achar ali vinho e vai achar ali pão. Só que tem um significado tremendo. É a própria presença manifesta do Senhor. Em caráter memorial, sim. Com um certo aspecto da substância de Deus, sim. Porque depois que a gente ora e consagra, sim, da substância de Deus. Não é a carne dele, não é o sangue dele, mas é a presença dele. A ordenança que ele deixou. Uma outra palavra usada, eu prefiro não utilizá-la. Por outros motivos, que eu não vou fugir do tema agora, mas é o sacramento. Sacramento significa sinal da presença. Como ordenan a ordenança dele em caráter memorial e simbólico, é semiótico mesmo, né? Então, preste atenção, é a própria presença manifesta de Jesus entre nós. Se está comendo e participando da crucificação, co-participando da crucificação, co-participando do sangue vertido, co-participando da vida de Jesus, do modelo da vida de Jesus, que foi até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho, nome a qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Isso é para os salvos. Santa Ceia é para os salvos. Não é propriedade de denominação nenhuma. Isso é um equívoco grosseiro. Porque na medida em que simboliza, e símbolo não é verdade ou mentira, símbolo é uma forma de anunciar uma mensagem. Tá bem? É uma forma, um símbolo, é uma forma de demonstrar uma mensagem. O símbolo do aperto de mão representa para nós aqui uma amizade, por exemplo. Ou, que bom que você veio na minha casa. Não é preciso dizer a frase inteira. Você aperta a mão e pronto, está dito. E tantos outros símbolos que nós vivenciamos a cada dia. O campo simbólico, irmãos, irmãs, líderes, é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Aliás, se Deus não tivesse falado em símbolos para nós entendermos, e também em parábolas, nós não íamos entender nada do que ele é. Mas ele deixou tudo representado no Antigo Testamento como uma espécie de sombra simbólica daquilo que ele representaria em vida como Messias, Jesus. Mas mesmo tudo que ele representou, ensinou, fez, falou, curou, libertou, depois ele tinha que ministrar para os discípulos e dizer o que ele estava fazendo. E o Espírito Santo continua fazendo isso. Senão nós não conseguimos alcançar. É insondável, impenetrável, diz a palavra do Senhor. Bem, em sétimo lugar, Eu quero que você grave: o vinho novo tipifica o Espírito Santo. Em oitavo lugar, é importante também entender. Agora vamos chegando àquilo que eu tinha dito: os samaritanos, que já tinham nascido de novo, receberam a plenitude do Espírito Santo. Os textos bíblicos que nos ajudam a ver a verdade da palavra de Deus, de que o novo nascimento e o batismo no Espírito são duas experiências diferentes e estão registradas, por exemplo, em Atos 8, 5 e 12. Não precisaria mais nada do que Atos 1, Atos 2, não precisaria mais nada. É só olhar para os discípulos dele, que estavam amedrontados até a crucificação, e depois da sua ascensão, ele ainda ficou com eles, né, 40 dias, e depois da sua ascensão, quando receberam, estavam todos reunidos no mesmo lugar, a promessa veio sobre eles, o batismo veio sobre eles, se tornaram pessoas destemidas. Os medrosos se tornaram indestemidos, não estavam mais nem aí. E deram a sua vida. Os samaritanos, vejam, já tinham sido evangelizados. Jesus mesmo já tinha ido a Samaria evangelizar. E em Atos 8, de 5 a 12, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciando-lhes a Cristo. Olha, outro anúncio, outro processo de evangelização. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Esses samaritanos eram salvos? Pergunto a vocês. De conformidade com Jesus, sim. Eles aceitaram a Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo deles era o batismo para salvação, arrependimento, fé, salvação, novo nascimento. Quem, porém, não crê, será condenado, já está condenado. Marcos 16, 15 e 16. Note agora, 8,14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera, já tinham recebido, a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Então, eles tinham recebido a palavra, eles tinham aceito a Jesus, eles foram batizados. Na água, ou como alguns dizem, na água, nas águas, não importa a quantidade, eles já tinham recebido. Mas os apóstolos ficaram sabendo disso. Na primeira epístola de Pedro, lemos ainda: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23. Esses samaritanos, líderes, tinham recebido a palavra de Deus, de modo que, de conformidade com Pedro, tinham nascido de novo. Foram batizados, nasceram de novo. Nas igrejas históricas, né, tinham feito a sua profissão de fé, pública profissão de fé. Algumas igrejas históricas. Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó, poder de Deus para a salvação. Então, há uma operação do poder de Deus que é para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, diz o apóstolo Paulo, Romanos 1,16. Filipe desceu até Samaria, líder, e pregou Cristo aos samaritanos. Os samaritanos creram em Cristo e foram batizados. Aleluia, glória a Deus. Quando Nós olhamos para isso e depois vemos que eles receberam o Espírito, a plenitude do Espírito Santo, fica claro para nós. Nós vemos que a igreja primitiva acreditava ser o recebimento do Espírito Santo uma experiência subsequente, que podia acontecer concomitantemente, mas era subsequente. Até na vida deles tinha sido subsequente. Porque eles estavam com Jesus, eles tinham aceito Jesus. Eles tinham já saído para a missão de dois em dois, na missão dos 70. Eles já tinham participado de todo o ministério de Jesus como mestre, como Senhor. Pedro tinha declarado isso. Então, segundo os apóstolos, na igreja primitiva, já no primeiro século, se acreditava ser o recebimento do Espírito uma experiência subsequente ou posterior à salvação, que pode ser concomitante, no mesmo dia, no mesmo encontro, no mesmo acampamento, na mesma pregação, pode ser, mas também pode ser em momentos, diferentes. Subsequente aqui representa uma ordem de operação. Primeiro opera a salvação, em seguida opera o batismo, se for concomitante. O batismo no Espírito. Sabemos disso nós, porque a Bíblia diz: os quais Pedro e João, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8:15. Aí você me pergunta: pastor, mas eles já não tinham aceito a Jesus? Tinham. Não tinham recebido em certa medida o Espírito Santo? Sim, eles nasceram de novo. Mas quando Pedro e João foram para lá, eles oraram por esses samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo. Atos 8:15. Os discípulos não oraram para os samaritanos ficarem salvos, irmãos. Os samaritanos já tinham sido salvos. Pedro e João oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito, a plenitude do Espírito. Não, não o Espírito, me corrigindo aqui. Para que recebessem a plenitude do Espírito, o dom do Espírito, o poder do Espírito. Aleluia. Que cada um de vocês, na sua liderança, experimente isso já. Você precisa disso, dessa imersão no poder do Espírito, para poder realizar a obra do Senhor e ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Você precisa disso, desse poder. Em nono lugar e penúltimo, o Espírito Santo dá e as pessoas recebem. Quem dá? O Senhor. Quem recebe? Você. Então você não deve ficar orando e dizendo assim: Senhor, eu vou orar para que essas pessoas recebam o batismo e eu suplico ao Senhor, ou então eu vou orar agora, Senhor, para que as pessoas recebam a cura. Querido, você já tem poder e autoridade. Se você foi, nasceu de novo e recebeu o poder do Espírito Santo, faça o que você tem que fazer. É como ir num dentista e o dentista falar: olha, eu vou, orar por você para ver se melhora. Ou ir num médico, que eu tenho ido com frequência, e ele fala: ah, eu vou orar. Não, eles procedem. Se ir num comerciante comprar e o padeiro fala: ó, volta amanhã, amanhã você compra o pão. Querido, ore para que as pessoas recebam a cura que Deus ofereceu livremente. O Espírito Santo dá e as pessoas recebem. Se a pessoa responder para você: eu recebo, você pergunta para ela. Você pergunte para ela, né? A gente vai falando rápido. Pergunte para ela: você deseja receber? Se ela disser: eu recebo, então ore e ministre a cura, ministre a libertação, ministre a unção, ministre a ação do Espírito. Nós não oramos para que as pessoas encham as pessoas, para que Deus encha as pessoas do Espírito Santo. Nós oramos da mesma maneira como Pedro e João, para que os crentes recebam o dom que Deus oferece. Você não vai orar para Deus fazer, senão Deus vai responder para você como ele respondeu para Moisés. Você está me pedindo por quê? Depois de tudo que tinha acontecido na libertação do povo de Israel, depois das 10 pragas, da morte da divindade do filho de Faraó, que já era uma divindade para eles, representante da divindade, que ocuparia o trono, aí eles estão para atravessar o mar e Moisés está ali, né, emparedado pelos egípcios que vinham atrás deles e pelo mar à frente. E ele vai orar ao Senhor e o Senhor responde para ele: Moisés, tô colocando num diálogo aqui, tá bem, querido? Moisés, levanta o teu cajado aí, filho. Levanta a tua mão aí e abre o mar. Nós oramos da mesma maneira que Pedro e João, para que os crentes recebam o dom de Deus. Oramos da mesma maneira como Moisés foi orientado por Deus, mas não pode fazer isso toda vez, senão o Senhor vai falar, nessa altura do campeonato. Aí tive com dois aspirantes ao diaconato, eu e o pastor Jessé, na sexta-feira, e um tinha o marido queridão, amado meu, tinha 5 ou 6 anos de conversão e a esposa, filha do pastor, já mais, uns 10 anos, se não me engano, 10, 12 anos. Nessa altura do campeonato, você vai ficar falando para o Senhor: Senhor, olha, eu clamo para que o Senhor opere a cura. Não, o que o Senhor está falando, levanta teu cajado aí, levanta tua mão, faz a obra, para isso que eu te dei poder. Me lembro do filme Tropa de Elite, citei isso para eles e cito para vocês o filme número 1. E depois que tinham saído todos os que tinham para sair, tinham ficado pouquíssimos, mas um deles que ficou esqueceu aquela fivela, eu não sei o nome exato, que segura o armamento, aquele, né? Como a fivela do violão, aquela fivela, aquela alça para o fuzil, e ele tinha deixado o fuzil para baixo. Aí o capitão diz assim: nessa altura do campeonato, ou seja, no final do processo já para ele entrar para a tropa de elite, e você tá com o fuzil para baixo, ou tá com despreparado para batalhas, tem que estar com tudo em ordem já. Meu irmão, minha irmã, você é líder. Nessa altura do campeonato, você ainda fica: Senhor, eu quero suplicar para que isso aconteça. Não é falta de humildade, não. É que o Senhor está esperando que você realize. Em nome dele, para a glória dele. A questão é se você vai deixar isso subir a sua cabeça e se você vai ficar de salto alto. Essa é que é a questão. As irmãs podem andar de salto alto, não tem problema, não. Estou falando de orgulho, de vaidade. Agora, se você entende que esse poder veio de Deus, e é para a glória de Deus, para o bem daquela pessoa e para a glória de Deus, acabou. Faz a obra que você tem que fazer. Não é o padeiro mandar a gente voltar depois de amanhã para comprar o pão. Como é que eu faço até depois de amanhã? Não é o dentista mandar a gente voltar o mês que vem. Ó, volta o mês que vem, fica com dor aí até o mês que vem. Não é o médico então falando: olha, daqui a 6 meses você volta aqui, eu penso no seu caso. Não. Procede, faz o procedimento. Você tem que orar como Pedro e João. Note em Atos 8,17: então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8,17. Não está escrito. Então lhes impunham as mãos e Deus os encheu do Espírito Santo. Não, não, não. Não é isso que está escrito. O texto diz: e recebiam o Espírito Santo. Recebiam estes o Espírito Santo. Portanto, em nono lugar, Deus dá autoridade a você, Deus dá poder a você, Deus dá fé para a pessoa. É para que haja a bênção seja liberada por através de você, você ministra, a pessoa é abençoada. Por um problema pessoal, por uma questão familiar, o que for, nós temos poder e autoridade. Em último lugar, irmãos, para encerrar essa segunda ministração, amanhã eu farei a terceira ministração do curso para líderes, dessa sequência de 20 sobre o Espírito Santo. Farei 20 ministrações. Eu farei a terceira amanhã. E depois volto para o Êxodo, tá bem? E a qualquer momento chega mais uma mensagem de Eclesiastes. O batismo no Espírito Santo já foi aniquilado com o último apóstolo, algumas pessoas pensam. Ou então perguntam: será que o batismo no Espírito Santo acabou quando o último apóstolo, João, morreu? Não, meu irmão, não, não, não. A terceira pessoa da Trindade assumiu a gestão, tendo o Pai e o Filho juntamente com ele, porque eles sempre estão em atuação juntos. Há um processo de trabalho trino, sempre, é sempre trinitário. Guarde isso. A palavra em grego para isso é pericorese. Isso não está aqui nos textos bíblicos, nem no material, só para você entender. A palavra grega é pericorese. Um vive em função do outro. Um trabalha com o outro, pelo outro, para o outro. Um gira em torno do outro. Tá bem? Falando bem mais literalmente ainda, pericorese, um fica em torno do outro, trabalhando em torno, em volta do outro. Tudo na ação trinitária é assim. Por isso é modelo para a nossa vida pessoal, familiar. Por isso é modelo para a nossa vida em todos os sentidos. Onde tivermos dois cristãos, três, pode ser no colégio, na faculdade, pode ser no seu trabalho, um trabalhando juntamente com o outro em função do outro, não briga por quem é o mais importante, quem é o menos importante. Todos são importantes, tem aquele que lidera, tem o líder de líderes, tem os outros irmãos que servem de outra maneira, arrumando a sala para o encontro lá na faculdade, ou seja, todos trabalham juntos, um girando em torno do outro, um trabalhando com o outro, para o outro, como corpo, e todos para a glória de Deus. Então a pergunta que eu fiz a você: será que o batismo no Espírito Santo foi aniquilado quando João morreu em 96? Acabou com o último apóstolo? Não, querido, não acabou. Vou dar um texto só, vê se é suficiente, só para o autor e influenciador, ou ele foi autor ou influenciador de pelo menos 2/3 do Novo Testamento. Um rapaz chamado Paulo, que era Saulo, né? Saul em hebraico. Saulo de Tarso. Tá bom para você o exemplo de Paulo? Em Atos capítulo 9, nós vemos um exemplo assim, de um crente comum, um leigo que impôs as mãos em um crente teólogo. Ele era teólogo, fariseu de fariseus, Estudou com Gamaliel, um dos mais importantes mestres da época. Sabia tudo de Antigo Testamento, né? Que era o que eles tinham em mãos, o novo estava sendo escrito. O nome desse crente era Ananias, esse leigo, e não era apóstolo, era um simples discípulo, um discípulo de Jesus. Apesar disso, Deus o usou para impor as mãos em Saulo, posteriormente chamado Paulo, né? Para esse receber o quê? O Espírito Santo. Pouco depois da sua conversão na estrada de Damasco. Em Damasco, ele já se converteu porque ele ouviu: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo já se converteu ali. Veio uma luz do céu e o cegou. E ele teve 3 dias para ficar pensando nisso. Caramba, eu vim aqui para matar os seguidores de Jesus. E ele se apresentou como Senhor, falou, eu fui ao chão, todo mundo ficou impactado que estava ao meu redor, embora não tenham discernido exatamente como eu. Ele ficou ali 3 dias sem visão. Foi preciso Deus cegá-lo para a visão da velha natureza, do velho conhecimento farisaico, para que ele recebesse uma nova visão. E essa nova visão representava a primeira operação do Espírito, que é o novo nascimento, o batismo, né? E a unção do Espírito Santo. 2/3 do Novo Testamento ou foram escritos por ele ou foram influenciados por ele. Isso é uma coisa absolutamente fantástica. Faz 2.000 anos que a gente utiliza o apóstolo Paulo como referência. E sabe quem orou para que ele fosse batizado no Espírito Santo? Confirmando o processo da conversão, foi batizado, provavelmente nas águas, mas olha o ministério dele. Foi cheio do fogo, foi cheio da unção, foi cheio do poder, foi cheio do vento, do Espírito, e ele já começou a pregar ali em Damasco mesmo. Pregou com tanto poder e autoridade, líder, que ele teve que sair fugido de Damasco, senão os outros fariseus matavam. Teriam matado a Paulo, e ele saiu fugido. Seguraram ele num cesto e segurando pelas cordas, e ele desceu. É um exemplo que a gente dá até para missão. Um vai descer pelo cesto e vai ser o trabalhador, o missionário que vai trabalhar com os gentios, Paulo, mas outros, para que ele fizesse isso, tiveram que segurar a corda. Com missão é assim: enquanto uns seguram a corda em oração, seguram a corda em contribuição, alguém vai, não vai todo mundo para o bairro ao lado. Tem que ficar muita gente na igreja onde você está, na sede. Ela é igreja base. E Paulo, quando acabou a primeira viagem, passou de volta em Antioquia. E assim é. O missionário vai e depois volta para a base. Fica um tempo na base, vai para outra viagem missionária. Aí volta para a base. Aí vai para outra viagem missionária. Só que da terceira ele já não voltou porque ele já foi decapitado. Ora, Atos 9, 10. Atos capítulo 9, versículo 10, 12 e 17. Preguei esse texto ontem em Vargem Alegre, compartilho isso com vocês. Irmãos e irmãs, líderes do Brasil e das nações. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ó, única coisa que se fala dele, um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Então ele teve uma visão. Para ter visão, revelação, são dons do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo. Ele era cheio do poder. Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Disponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Saulo de Tarso, pois ele está orando. Ó, o homem já estava orando. Ele era um homem sério, zeloso, achava que estava fazendo a vontade de Deus. Até que o Senhor o encontrou no caminho de Damasco, lançou as suas convicções em terra e o cegou para visão errada e lhe deu uma nova visão. E viu entrar um homem chamado, ele já viu. Paulo também, Saulo também já teve uma visão. Ele viu entrar um homem chamado Ananias. Quem deu essa visão para Saulo? O Senhor, querido. E impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Saulo sentiu que as escamas saíram da sua vista e recuperou a visão. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique, olha a declaração, e fique cheio do Espírito Santo. Então preste atenção. Em Saulo nós temos um exemplo de uma obra concomitante. Na verdade, começou o processo da conversão na revelação de Jesus, a caminho de Damasco. Tudo bem. Mas ainda não estava consolidado. Ficou consolidado, fica claro aqui no 17, que o Senhor enviou e deu uma visão para Paulo. Já vamos chamá-lo de Paulo, né? Mas ainda no texto, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Aí consolidou. Porque ele teve uma visão, o homem apareceu, disse o nome, não tinha como não ser Deus. Por onde vinhas? O caminho por onde vinhas, para que recupere a vista, ou seja, recupere a visão, você vai tornar a ver, agora vai enxergar diferente a vida e a realidade. E para que você fique cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado, irmãos, irmãs, e foi cheio do Espírito Santo. Essa é uma obra que aconteceu concomitante. Mas não é por isso que agora nós vamos ficar pegando no pé dos irmãos e todo irmão que nasceu de novo ou que fez a pública profissão de fé já tem que ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo no mesmo dia, ou com evidência de dons, dos dons do Espírito. Calma, irmão. Ore por ele, para que ele receba. E não fique enchendo as paciências, atormentando, literalmente. Julgando. Outra batalha que nós temos, um lugar mais terrível para a batalha espiritual é a igreja, dentro da própria igreja. Por isso eu gostei muito do texto que o irmão Everson nos mandou, porque a igreja, vou te falar, hein, quando denominação, e o cidadão é membro da denominação, ele não é uma parte do corpo de Cristo, ele não é um membro do corpo de Cristo, da igreja, no singular, mas ele é membro da denominação, é um chato, fica pegando no pé dos outros, fica querendo estabelecer usos e costumes para os outros, fica querendo controlar a vida dos outros, surgem os beatos, as beatas. Bom. E a chatice, a cobrança e o julgamento. Então tenha paciência, deixa Deus fazer. Só informe a pessoa, instrua que ela pode receber esse presente do poder do Espírito, e aí ore por ela. Instrua e ore. E se ela já está instruída e está te pedindo oração, então ministra. Diga para ela, receba agora então. E você ministra em nome de Jesus com autoridade. E preste atenção, eu declaro, eu ministro sobre vocês, líderes desse grupo de 3.800 irmãos que acessaram pelo menos uma vez. Mas tem gente que já está ouvindo, nossa, todos os dias. Então são quase 400 ministrações que já ouviu. Então gente ouviu uma vez e outros que ouviram umas 400 vezes. Agora preste atenção, eu ministro autoridade sobre todos vocês que estão ouvindo agora. Para que o Espírito Santo, que o Espírito Santo está abrindo os seus olhos agora para uma nova visão. Ele vai obscurecer a sua visão farisaica e ele agora está derramando, fazendo cair as escamas da cegueira espiritual e você está enxergando agora. Eu libero sobre você esta ordem. Você vai agora começar a enxergar toda a vida, toda a sua vida, a vida da sua família, a vida da igreja, a vida desse mundo, a partir dos olhos do Senhor, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo agora está tomando conta. Se você disser aí desse lado que está recebendo, ele vai tomar conta de todos os cômodos da sua casa e vai lhe dar poder, e vai lhe dar visões, e vai lhe dar autoridade, e vai lhe dar variedade de línguas, e vai dar interpretação de línguas, e vai dar profecia, e nós vamos ver tudo mais que ele vai dar nas próximas ministrações. Preste atenção, agora ele já está batizando você no Espírito. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Espírito Santo, eu recebo o teu poder. E se você disser, eu recebo o teu poder, agora mesmo, você está sendo curado e você vai ser um instrumento de cura. Você está sendo liberto e você vai ser um instrumento de libertação, como temos ministrado em Êxodo. Libertação de todas as prisões que um ser humano pode ser aprisionado. De toda a ordem. De toda a natureza, de tudo que um ser humano pode ser aprisionado, você está sendo liberto, está sendo levantado para ser um libertador de vidas, de famílias, de igrejas e da sociedade em geral. Eu libero sobre você essa palavra e o Espírito Santo está confirmando e dizendo agora, amém. E eu estou dizendo juntamente com ele. E tem gente ligando na terra agora comigo, nesse grupo, está dizendo amém. O Espírito Santo está feliz porque ele vai tomar conta de tudo e vai capacitar você para o exercício da liderança no reino, para fazer a obra missionária em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, e cumprir a grande comissão de ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem nos ensinado. E você vai receber do alto poder e será testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Em nome do Senhor, nós oramos. Amém. Aleluia. Amém.